Sinal, module essa frequência, saia da dos gafanhotos e observe como você se sente nu. Camadas densas de energia negativa dominam o campo magnético do globo. Terrestre, de leste a oeste, de norte a sul. Energias invisíveis se movimentam, mas os resultados podem ser vistos a olho nu. Cheque mate, período de desgaste, ano após ano. A situação é grave, como um sistema de som. Jamaicano, eu sei, além do dub de delay, eu tenho sede, o microfone é meu espelho, as sensações são minha parede. Para onde?